David se levantou, feriu os inimigos, a vitória chegou. Filisteus e moabitas, todos se curvarão. Por onde ele andava, o Senhor era a mão. O Senhor é meu guardião, a cada passo a minha canção. Em justiça e em poder, ele nos guarda, ele é o nosso viver. Carros e guerreiros, David avançou. Os ciros caíram, a vitória trouxe amor. Entre ouro e cobre, tudo a ele entregou. Consagrou ao Senhor, seu coração se elevou. O Senhor é meu guardião, em justiça e em poder, ele nos guarda, ele é o nosso viver. E quando os reis se levantam com presentes e bênçãos, Davi reconhece que tudo é do Senhor. Cada conquista, cada paz, reinamos em justiça, teu povo sempre a te adorar. O Senhor é meu guardião, a cada passo a minha canção. Em justiça e em poder, ele é o nosso viver. Ó Senhor, nosso rei, teu amor é nosso alicerce. Por onde formos, em ti encontramos nossa fé, nossa. O Senhor é meu guardião, a minha vida, a minha adoração.